pedindo a multidão. Enviou seus discípulos pelo mar, subiu ao monte a orar, enquanto o barco seguiu sua direção. Seguia quando um forte vento o ameaçou.